puxa o meu céu azul. Lá fora tudo desabou, e aqui dentro também. Quem tirou a sua paz hoje dorme sem demora, enquanto você escreve todos indo embora. Que nunca mais me deixe ir.